Operários e máquinas trabalham em ritmo acelerado no estádio Pedro Basso, em Foz do Iguaçu, que será o local de treinamento da seleção da Coreia do Sul para a Copa do Mundo. Uma das partes mais delicadas do trabalho é a preparação do gramado. No local onde fica o campo já foi instalado o sistema de drenagem, coberto com uma camada de britas. De acordo com Gilmar Piola, presidente do Fundo Iguaçu, a grama deve ser colocada até o dia 15 de março. Agora na segunda-feira começa a fase da irrigação, vem a colocação da areia, na sequência já vamos colocar o tapete de grama. Ao mesmo tempo, o vestiário também deve estar pronto no dia 15 de março. O tempo firme tem colaborado com as obras. De acordo com Gilmar Piola, a previsão de entrega é em abril. A iluminação já está adquirida, as torres vão ser instaladas nos próximos dias. E a reforma do ginásio ainda tem um tempo maior para receber o centro de imprensa, abrigar o centro de imprensa, a academia, a reforma dos banheiros e as calçadas internas e pintura. Nós temos até o final de abril. O prazo é curto, mas está dentro do cronograma. Acredito que não haverá atrasos. Antes da conclusão, a obra do centro de treinamento deverá receber uma visita técnica de representantes da seleção sul-coreana. Além do estádio, a seleção terá disponível hotel e transporte, que serão de responsabilidade da FIFA. Hotel e translado é tudo por conta da FIFA. Hoje mesmo eu compareci a posse do novo superintendente da Infraero, que substitui a Socorro, que é o Eduardo, e o Eduardo participou já da Copa das Confederações, do protocolo da FIFA para a Copa das Confederações, e aqui em Foz do Iguaçu também vai ter um protocolo especial da FIFA para atender não só a seleção coreana, mas os turistas estrangeiros que virão ao Brasil para os Jogos e aproveitarão a oportunidade para conhecer as Cataratas do Iguaçu e visitar a nossa cidade. A seleção da Coreia do Sul ainda avalia a possibilidade de realizar uma partida amistosa ou treino na cidade. Por enquanto, não há previsão de evento fora do cronograma de treinamentos dos jogadores. A expectativa é de que a delegação sul-coreana desembarque na Terra das Cataratas entre o final de maio e início de junho. Maurício Freire, para a CBN Foz.